Olá. Nós sabemos que Deus trabalha o tempo todo. Aliás, Jesus fez uma bonita declaração a esse respeito quando ele foi repreendido ali pelas lideranças de Israel, falando sobre as coisas que ele fazia no sábado, como, por exemplo, curar as pessoas. E ele disse que ele trabalha continuamente como o Pai trabalha continuamente. Ou seja, se Deus descansou no sétimo dia, é porque ele parou de criar o mundo, ele parou de criar o universo, mas isso não significa que ele parou de agir. É disso que Jesus está falando ali. Deus está agindo o tempo todo, em cada situação, em cada circunstância. E embora ele seja imutável, ele não muda, Deus é o mesmo, seus padrões, a sua justiça, a sua santidade, todos os seus atributos são imutáveis. Ele age de formas diferentes, ele atua em lugares diferentes, age em pessoas de uma forma diferente, umas das outras. E isso pode nos confundir. Na história bíblica, por exemplo, nós vemos Deus agindo de formas que são diferenciadas umas das outras, ora repreendendo, ora ajudando, ora disciplinando. Mas se você for olhar no todo, se você conseguir aumentar o escopo da sua visão, você percebe claramente que Deus, ele permanece o mesmo e agindo em perfeita coerência, com ele mesmo, né? Com seus atributos. Nós é que temos que aprender a enxergar isso. O povo de Israel teve e deveria estar ainda, né, aprendendo, teve um longo aprendizado durante a sua. O seu treinamento por parte de Deus. E a entrada ali na Terra Prometida foi um período muito importante, como a gente está vendo aqui no estudo do livro de Josué, onde nós podemos ver o povo ali entendendo como se processaria essa conquista da terra e o que estava em jogo ali, né? Quantas coisas que eles precisavam entender. Quanto tempo demorou desde que Deus prometeu lá para Abraão que aquela terra seria dada para eles? E a gente olhando para a história, parece que Deus foi adiando esse dia, né? Mas se você olhar, tudo estava previsto, não só previsto, mas tudo estava preparado por Deus. Os 400 anos no Egito, aqueles 40 anos que foram acrescentados ali no deserto, com o povo dando voltas ali, enfim, até que chega o dia em que a conquista da terra é uma página praticamente virada. A ocupação é quase total, a gente chega num ponto do livro em que o autor ele dá aqui um resumo, né, de tudo que aconteceu até ali, como que a terra agora foi conquistada. E é bem resumido mesmo, né? Então, a olhar para a forma como ele coloca as coisas, nós vemos essa continuidade da obra de Deus, e o cumprimento das suas promessas sendo efetivado ali. Algo que a gente precisa colher alguma coisa nesse sentido. Muito bem, então nós vamos ler hoje o capítulo 12 de Josué. É um capítulo que tem essas informações, né? Começando aqui do versículo 1. São estes os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro do Arnon até o Monte Hermon, inclusive todo o lado leste da Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom. governou desde Aroer, na borda do ribeiro do Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos Amonitas. Esse território incluía metade de Gileade. Também governou Arabá Oriental, desde o mar de Quinerete até o mar da Arabá, o mar Salgado, até Bet-Jesimote e mais ao sul, ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou Monte Hermon, Salcá, toda Bazã, até a fronteira do povo de Gesur e de Maaca e metade de Gileade, até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram, e Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. São estes os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Halak, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas: a Serra Central, a Cefelá, Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Neguebe, as terras dos Hititas, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Ferezeus, dos Heveus e dos Jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Éfer, o rei de Afec, o rei de Lazarom, o rei de Madom, o rei de Hazor, o rei de Sinromeron, o rei de Aksaf, o rei de Taanak, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joqneão do Carmelo, o rei de Dor e Nafote Dor, o rei de Goim de Gilgal e o rei de Tirza, 31 reis ao todo. Muito bem, a gente tem aqui uma obra de Deus em ação, em continuidade, mais uma fase sendo concluída nessa obra, e dentro do quadro geral, você tem aqui uma importante fase da conquista da terra. E aqui o narrador ele nos mostra, né, em primeiro lugar, os reis que Deus eliminou por meio de Moisés. Isso está dos versículos 1 a 6. E se você depois quiser comparar com Números, no capítulo 21, voltando aí, né, no tempo, né, você vai verificar que esse é um tempo em que Moisés subiu com o povo ali, né, subiu olhando no mapa assim, né, ele percorreu com o povo do lado leste do Rio Jordão e ali ele conseguiu vencer as batalhas, né? Lembrando que ele passou por uma faixa ali perto do povo de Moabe, bem ao sul ali de todo esse território que está no leste, né? E passou do ladinho ali de Edom, né? Dos Edomitas, que estão mais a leste ainda. Então, veja que você tem aqui, em primeiro lugar, Seom, o território dele vindo de Quinerete, ali, que é o atualmente chamado Mar da Galileia, né? Até lá embaixo, no Mar Morto. Então você tem um trecho considerável, né? Com bastante território, com várias cidades ali. E portanto, um rei muito poderoso que foi derrotado ali ainda no tempo de Moisés. E as batalhas estão descritas ali em Números 21. Você tem também Og, descrito aqui como o último dos Refaim, também esse povo de grande estatura, né, que a gente já se referiu aqui. Ele estava ocupando ali os territórios mais para cima ali, ou seja, ao norte, né, para cima, sempre pensando no mapa aqui, norte aqui sentido nordeste, né? Porque a gente está no leste do Jordão, mas lá em cima, já nas fronteiras finais lá. Og também foi derrotado e, portanto, houve aí uma preocupação, né? Não é no sentido de se preocupar, né? Mas no sentido de ocupar antecipadamente, né? Uma ocupação prévia, vamos chamar. É uma ocupação prévia que não foi uma ocupação em que eles já ficaram totalmente estabelecidos ali, mas houve já um domínio antes do tempo de Josué, antes deles atravessarem o Jordão. A questão é a seguinte: quando foram enviados os espiões, você lembra que eles foram enviados ali para inspecionar, né? Eles foram lá pelo outro lado, na verdade, estamos falando aqui de Cades Barnea, que fica em outro sentido ali, né? Bem ao sul de tudo isso. Você se lembra que então esses 12 espiões, entre eles estavam Josué e Caleb. Josué e Caleb estão aqui participando dessa conquista, dessa fase da conquista, da conquista propriamente dita. Caleb vai ser mencionado logo ali adiante. Ele sai de cena aqui nesse período, mas ele está presente. E mais 10 espiões, né? Era um de cada, representando cada tribo ali. Você sabe que então 10 deram um relatório extremamente incrédulo, né? Não tem outra palavra para a gente usar. Negativo é pouco, né? Foi um relatório de incredulidade, um relatório que dizia que não ia ser possível conquistar aquela terra, porque aquela parte ali, as cidades eram muito fortificadas, os homens eram gigantes, etc, etc. Então o que aconteceu com o povo, na verdade, é que eles preferiram acreditar nesse relatório. Como você sabe, então, como consequência disso, veio a punição de Deus e eles pereceram, né? Aquela geração não entrou na terra prometida, eles foram vetados por Deus. Não, então vocês não creem, vocês não vão entrar. A geração seguinte, os filhos, netos, né? Puderam sim entrar. E apenas Josué e Caleb, daquela geração anterior aqui, que puderam realmente entrar. Mas você tem também o caso de Moisés, que foi impedido não pela sua incredulidade, mas foi impedido por conta de algumas atitudes que Deus reprovou, coisas que a gente já comentou antes, né? Mas o fato é que houve essa reprovação e Deus disse para ele: você poderá ver a terra, né? Pode subir nos montes lá, ali, né, quando ele estava já em Moabe, ali naquele território ali, perto de Moabe. Então foi para ele permitido olhar, avistar, né? Mas não foi permitido que ele entrasse na terra prometida. Depois tem toda aquela história, né, do corpo dele que nunca foi localizado, né? Apenas Moisés, obviamente, foi dado como falecido, mas não tem uma sepultura, não tem nada disso. E assim terminou aquela fase. Mas Moisés, então, é mencionado aqui é lembrado, né, como alguém que liderou esse primeiro período. O fato é que havia motivos de sobra para crer que as promessas continuariam a ser cumpridas, porque Deus os havia sustentado, Deus havia feito coisas maravilhosas para tirar o povo do Egito, Deus sustentou o povo durante todo aquele período. Eles atravessaram, antes disso, né, atravessaram o mar. Tantas provas, né? Depois essas vitórias já preliminares, né? Essas vitórias antecipadas, né, de territórios que já foram sendo conquistados ali, que mostravam que Deus iria prosseguir. Aquilo ali era prova de que Deus continuaria fazendo, e mesmo que não tivesse prova nenhuma, as promessas de Deus estavam lá, né? Deus disse: vocês podem avançar, podem ir, porque eu dei a terra para vocês. Mas isso não foi o que aconteceu, e todas as consequências desse período de tempo nós sabemos. Foi toda uma espera, foi todo um deserto, né? Imagina, 40 anos aí acrescentados, e que certamente também serviram para ensinar muitas coisas. Acho que essa geração que entrou foi uma geração que tinha diante deles a ideia de um Deus que sim, é o Deus que promete, é o Deus que cumpre aquilo que promete, é um Deus cuja palavra é infalível, mas é um Deus também severo, um Deus que disciplina. Eu acredito que isso tenha feito parte ali da formação do povo. Mas quantos ali ficaram pensando, e agora, né? Será mesmo, né? Quantas dúvidas podem ter surgido diante disso? Será que Deus, o que será que Deus vai fazer? Será que vai ter mais algum prolongamento? Será que vai ter mais algum revés, alguma coisa que impeça a gente de entrar? O que vai suceder? E aí que a gente vê então que aquela geração que entrou com Josué ali, na verdade, não teve que esperar além daquele período estabelecido por Deus. E nós vemos aqui diferenças interessantes, né? Porque aí você vê os reis que Deus eliminou por meio de Josué. Ele eliminou reis por meio de Moisés. Moisés foi um instrumento de Deus, do seu jeito, ele foi um grande líder, um homem designado como uma pessoa mansa, uma pessoa que era aprovada por Deus, um homem que Deus designou como sua boca, né? Seu profeta ali perante o povo, mas que não pôde entrar, né? Não pôde entrar na terra. Agora você tem então esses reis que são descritos a partir do versículo 7 até o fim, e você vê que eles não são nomeados. É o rei de Jericó, é o rei de Ai, é o rei de Hebrom, mas eles aqui não são descritos, não são designados pelos nomes. O interessante é que você tem aqui um domínio que a gente já viu nas passagens anteriores, um domínio extenso, em que cada batalha teve a sua característica própria para que houvesse esse domínio. Você tem Jericó, onde as coisas acontecem de um jeito, depois você tem Ai, onde você tem um problema ali que precisa ser tratado, e depois você tem outras situações, situações de coalizão, de reis que se unem para enfrentar. Você tem a situação dos gibeonitas, que armam aquela mentira, né, aquela fraude, para poderem ser preservados. Por conta da preservação deles, isso acaba tendo ali desdobramentos que a gente pode acompanhar, a gente pode ver, e a gente percebe que o aprendizado continua. O povo continua sendo treinado, sendo ensinado a lidar com Deus, a entender como as promessas de Deus funcionam. Elas são imutáveis, elas não vão deixar de ser cumpridas, mas a maneira como Deus vai permitir ou não que essas promessas sejam usufruídas é uma questão. Então, ali no caso da aliança que ele estabeleceu com Israel, é uma questão de obediência, tem muitas coisas em jogo. E a obediência, você percebe que ela vai sendo também aperfeiçoada aqui. A marca da obediência, ela vai aparecendo aqui ou ali diante das vitórias que vão surgindo. Josué foi obediente, ele obedeceu a tudo que Deus tinha designado por meio de Moisés. ele foi cumprindo, ele foi seguindo, ele foi crendo e obedecendo. Isso foi muito importante ali para o entendimento do povo naquela fase em que eles estão agora conquistando o oeste do Jordão, né? A parte ocidental do Rio Jordão, que faltava tudo ali, né, para ser conquistado. A parte que aqueles 10 espiões haviam dito que jamais poderia ser conquistado, que não tinha como, e que o povo acreditou que não tinha como ser conquistada. E você vê que é uma extensão formidável mesmo. E você vê aqui que são descritos todos esses reis, 31 ao todo. Você já imaginou 31 reis sendo derrotados por um povo que saiu de uma escravidão, de uma situação de escravidão? Não era um povo, embora, claro, eles tiveram ali alguma preparação no caminho, né? Enfrentaram aquelas batalhas anteriores, né? O próprio Josué era alguém preparado, né, para militarmente, para essa missão, para essa função, como a gente já viu. Mas mesmo assim, você tem um contingente aqui de pessoas que não são necessariamente guerreiros, né? É um povo que vivia, não vivia lá numa cidade fortificada, não vivia uma rotina de conquistas de terra e tudo mais, né? Mas passou a viver isso intensamente. E você tem aí, na verdade, são 31 cidades conquistadas. E assim, o que a gente tem aqui nessa parte do livro, é importante a gente verificar isso, é que você conclui aqui a parte que a gente poderia chamar de parte sangrenta, a parte onde a guerra é necessária, a parte onde a eliminação daqueles povos é uma ordem de Deus, é o juízo de Deus sobre aqueles povos. É Israel tendo a consciência de que é instrumento de Deus nesse juízo. E você vê algo importante aqui quando o texto descreve, tanto no caso de Moisés, da missão de Moisés, quanto a missão de Josué, cada um cumprindo aqui a sua parte. É interessante você perceber que são reis que são mencionados aqui. Não são mencionados os povos, são mencionados os reis, os governantes, o símbolo do poder. O poder estava nas mãos deles. Eles eram temidos, eles eram eles representavam ali as suas cidades-estado, no caso, né? A gente costuma falar nações, mas eram cidades-estado. E você tem aqui Deus mostrando que os reis da terra, os reis do mundo, mais uma vez aqui fica evidenciado isso, né? Você sempre vai ter isso na palavra de Deus, né? Você tem o episódio, os episódios ali envolvendo o faraó, que é humilhado ali diante do poder de Deus. Você tem estes reis aqui sendo humilhados. Você vai ter, ao longo da história de Israel, outros tantos episódios em que reis tentam se sobrepor a Deus, e só quando Deus quer mesmo que o seu povo passe por alguma dificuldade, por motivos disciplinares, né, é que então é que acontece ali um revés nesse sentido. Vem alguém de fora lá, algum povo, algum rei, e consegue atacar, consegue vencer. Mas quando Deus quer, quando Deus mostra, né, que a sua vontade é a vitória, não há qualquer rei que possa se opor, que possa se sobrepor. A gente vê a história de Nabucodonosor, a gente vê a história de dominadores, né, dominadores da Babilônia, que somente quando Deus permitiu, né, tanto assírios, babilônios, só quando Deus permitiu é que houve o domínio. Deus sempre domina Deus sempre tem o controle. Aqui ele concluiu a sua tarefa agora por meio de Josué. Josué aqui é sempre designado, né? Está sempre o nome dele, está sempre a assinatura dele. Ele é um instrumento que Deus quis usar aqui. Evidente que por trás disso você tem uma multidão de pessoas anônimas, né? Cujos nomes a gente não fica sabendo aqui, a gente não tem esses nomes, né? Generais e chefes de tribo e tantas pessoas que foram usadas ali por Deus e que serviram aos propósitos de Deus. Claro que houve essas pessoas, mas aqui Josué é aquele que é o principal, né? Aquele que Deus colocou uma missão especial de liderar, de centralizar, né? Toda essa campanha, né? Ali a oeste do Jordão. E as circunstâncias das batalhas, tudo o que aconteceu, colocou em evidência que Deus, na sua soberania e na sua fidelidade, estava garantindo que as suas promessas fossem plenamente cumpridas. A gente vai ver a questão ali de ocupação plena do território, o próprio livro vai tratar disso logo adiante, né? Os resquícios que houve aqui ou ali de povos que habitavam a terra prometida. O fato é que agora nenhum povo ali representa uma ameaça para Israel, para a ocupação de Israel. Neste momento não há uma ameaça. As ameaças que vão ocorrer no futuro por conta da má gestão, né? Da má administração das tribos, que a gente vê claramente ali no livro de Juízes, né? A gente está sempre lembrando disso. Mas é importante a gente verificar, né, essa narrativa com nomes, com esses reis, e verificar aqui que a obra de Deus realmente é uma obra contínua. E diante disso, o que nós temos que aprender é a descansar, descansar nessa soberania de Deus, saber que Deus, ele tem planos que envolvem não apenas um período da vida de um povo ali, como é o povo de Israel. Não apenas o povo de Israel em todos os períodos. Deus, ele tem um plano que engloba todos os povos. Ele tem um destino, um propósito para cada povo, para cada indivíduo nesse mundo. E tudo, absolutamente tudo, vai acontecer segundo aquilo que ele designou. Existem coisas que estão estipuladas para esta vida, para este mundo, e tem coisas que estão estipuladas, estão designadas para o mundo que ainda virá, para o mundo futuro, o qual ele já nos prometeu, né? Por meio de Jesus Cristo, nós temos a plena certeza de que estaremos nessa vida eterna que Deus garante àqueles que creem. Então nós temos que descansar nessa soberania, nesse poder de Deus, sempre, sempre olhando com cautela para as circunstâncias podem nublar esse poder e essa soberania de Deus. Mas nós temos que, com os olhos da fé, ou a fé que repousa em certezas, fortalecer a nossa vida e caminhar nesse mundo, nesse descanso, nessa convicção. E claro que nós devemos servir a Deus. Olhando para vidas como de Josué, de Moisés, homens falhos como nós, a gente olha para Moisés, vê que ele teve, apesar de tudo que é dito sobre ele, tão elogioso, né? Ele acabou sendo impedido de entrar na terra. Mas ele é um exemplo para nós em tantas e tantas coisas, né? Quantas coisas Moisés nos deixa ali. E Josué também tem a sua contribuição, e assim como tantos outros. Quantos exemplos, quanta riqueza nós temos nas escrituras de desafios para a nossa vida, aprender com essas pessoas, aprender que nós temos que ser ensináveis, temos que olhar para aquilo que a escritura nos mostra e nos esforçarmos para sermos pessoas aprovadas por Deus. Eu acredito que seja isso o que mais importa, essa aprovação de um Deus que está permanentemente operando e que sejamos aprovados por servirmos a esse Deus, servirmos aos seus propósitos, servirmos aquilo que ele está realizando nesse mundo. Isso é o que realmente importa e que cabe a nós aplicarmos diante de algo tão impressionante que Deus fez ali na conquista que foi começada por Moisés e concluída por Josué. Que Deus nos ajude, Deus te abençoe, te dê uma boa semana.